sei por onde começar. São tantas coisas que eu quero contar. Já faz um tempo que eu quero dizer o que eu guardo dentro de mim. Eu não seria nada sem teu amor. É por você que hoje eu sou o que sou. Jamais esquecerei do nosso amor. Eu faço aliança com o Senhor. São tantas coisas que eu quero contar.